prefiro a tudo mais, Dona Alva, minha senhora, que tanto amor inspirais. Dona Alva, minha senhora, dona de risos fatais, alegre, garrula, mora como um bando de zagais, nos vossos olhos aurora, em trevas me mergulhais. Dona Alva, minha senhora, dona de risos fatais. Dona Alva, minha senhora, senhora de olhos mortais, tanto esta alma vos adora, tanto me desadorais. Seja este amor não descora, muito embora maldigais. Dona Alva, minha senhora, senhora de olhos mortais. Ah, ah, ah, ah.